Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministérios e hoje estou aqui para dar continuidade à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais. Hoje é o capítulo 2. O desafio é: o amor é paciente. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, 4. Quando você realmente ama alguém, dois atributos-chave se estabelecerão como um fundamento harmonioso: paciência e bondade. Com certeza, muitas outras características do amor são baseadas nesses dois atributos. Paciência é como amor dissipa algo negativo. Bondade é como amor desencadeia algo positivo. Um dá inspiração profunda, o outro, sopro de vida. Como se vê, educar uma criança requer um suprimento ilimitado de ambas. Hoje, entretanto, iremos focar o primeiro desses dois princípios básicos: paciência. Paciência é quando o amor escolhe o sofrer pelo bem do outro. É como um experiente fazendeiro que sabe que campos frutíferos produzem somente se ele estiver disposto a suportar o calor do sol. Paciência é semelhante a um sábio construtor, o qual despende longas horas como escravo sobre planilhas, negocia contratos e providencia suprimentos para que sua visão desejada torne-se realidade. Ambos, o fazendeiro e o construtor, devem perseverar mesmo diante da frustração. Eles devem investir tempo diariamente e empenho diligente até que possam celebrar a grande colheita ou inaugurar a casa. Do mesmo modo, ser pai amoroso requer um longo estoque desse atributo. Você está cultivando e edificando os seus filhos e todo o seu trabalho e sacrifício serão recompensados no final das contas. Mas o hoje requer sua paciência contínua. Isso é algo de que todos nós necessitamos, mas raramente nos preocupamos em demonstrar, ainda que o amor nos convide a exercitá-la frequentemente como pais. Quando fazemos, ambos somos beneficiados com maturidade, graça e paz em meio aos nossos problemas. Crianças têm uma habilidade incrível para testar o nível de paciência de seus pais com seu temperamento, desobediência, irresponsabilidade ou falta de respeito. Alguns pais podem se sentir tão furiosos que dizem ou fazem coisas no calor das emoções, prejudicando suas jovens mentes e os corações. O impacto pode deixar uma cicatriz emocional permanente e profunda pelos muitos anos. Esse é o motivo de acharmos a paciência de Deus tão exemplar. Quando estava no topo da montanha, Moisés descobriu o motivo pelo qual Deus foi tolerante com a rebelião de seus filhos queixosos. Deus foi compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo 34, 6. Ele deixou seu amor transbordante controlar sua ira. Toda vez que ficou indignado e furioso, foi sempre após várias tentativas de extensas demonstrações de sua compaixão e paciência. Hoje, ele ainda é gracioso e paciente conosco como seus filhos. Mesmo quando somos indignos e egoístas, atrapalhados e desobedientes, precisamos recordar seu tolerante amor por nós e deixar esse exemplo de amor transbordar de nós para os nossos filhos. Devemos nos recusar a perder o controle diante de nossos filhos. Ao ver-nos controlando a ira, eles aprendem a se controlar. A Escritura diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Efésios 4, 26. Algumas vezes a ira é apropriada, porém, nunca devemos deixá-la extrapolar os limites. Disciplina e correção devem ser aplicados sabiamente, mas somente após termos primeiro demonstrado paciência. Seus filhos o veem como pai frustrado e furioso? Ou, em vez disso, eles o descreveriam como paciente e compassivo? O amor escolhe a moderação. Controle suas emoções ao invés de deixar que elas controlem você. Ele o desafia a revelar um temperamento longânime em vez de produzir um curto-circuito. Se passar da medida, lembre-se de humilhar-se e rapidamente pedir desculpa, considerando que há muito a perder. Ira, por outro lado, é cruel. Provérbios 27:4. Ela divide e isola, fragiliza-nos e isola-nos dos outros, leva-nos a um comportamento insensato e a lamentáveis procedimentos. Quase nunca torna as coisas melhores e quase sempre gera problemas suplementares. Se você trava lutas com a ira, pergunte-se por quê. Suas expectativas realistas e equilibradas? Você está na maioria das vezes chateado com mais alguém e descarrega isso sobre seus filhos? Você pode abrigar memórias dolorosas da ira de um pai severo e está deixando perpetuar esse passado de dor sobre os seus filhos. Algumas vezes, ela está enraizada em nosso próprio pecado e hipocrisia. Frequentemente, lançamos o máximo de ira sobre os nossos filhos nas mesmas áreas em que nós próprios somos vulneráveis. Mas exagerar em ações e atitudes que nos são familiares em nada contribui para enobrecer e ainda deixa seus filhos frustrados. É assim que uma humilde confissão pode render instrução mais efetiva que a rígida cólera de sua correção. Quando seus filhos reconhecerem seu amor por eles e o veem admitindo sua própria humanidade, seus conselhos e treinamento ganham muito mais significado. Paciência é sempre bem-vinda. Ela dá às pessoas mais tempo para lidar com os problemas de seus filhos e desfaz conflitos com elegância antes que a turbulência tenha oportunidade de instalar-se. Sussurra paz em situações que está prestes a entrar em erupção. Não é uma forma exacerbada de tolerância que deixa passar qualquer coisa, mas particularmente um sábio aferidor da situação, levando em conta passos peculiares a serem tomados. Atuar como pai ou mãe nos chama a agir contra o descuido e a rebeldia. Porém, devemos diferenciar entre a verdadeira rebelião e o que poderia ser ignorância infantil. Nossos filhos não pensam como nós, porque esperamos que ajam como nós. Devemos levar em conta, diante das circunstâncias, a idade e o nível de maturidade deles. Então, em vez de altos e baixos, deixe o amor tranquilizar você. Assim, poderá edificá-los. Quanto mais paciência você tiver hoje, maiores serão as vitórias que celebrará amanhã. Agora vamos ao desafio de hoje. Escreva as palavras "O amor é paciente" sobre um cartão e fixe temporariamente em seu espelho ou refrigerador, enquanto verifica nas próximas semanas. Proponha-se a exibir paciência um dia após o outro como demonstração de seu amor por seus filhos. Esse é um desafio. Pontos para vocês refletirem. Veio à sua mente alguma ocorrência passada em que você poderia ter demonstrado mais paciência? Aconteceu alguma coisa hoje que deu a você a oportunidade de mostrar paciência? Esse é o desafio, são os pontos de reflexão, e eu gostaria de convidar vocês hoje a desenvolverem, a praticarem essa paciência que o nosso Pai tanto tem conosco diariamente. Amém? Deus abençoe e até o próximo capítulo.